Aqui tem muitos homens de Deus, não tem? Tem, amém. Ontem foi muito maravilhoso. Já nos pediram para repetir mais vezes. Vamos repetir sim. Ano que vem, no primeiro semestre, com certeza um dia haverá e um dia no segundo. Porque foi algo assim extraordinário. As irmãs não estavam lá, ou os homens que não puderam ir. Foi um dia no qual a gente pôde abrir o coração uns para os outros. Tinha momentos de pequenos grupos, de compartilhar, depois orando juntos. Depois teve esporte, foi bom o esporte. O pessoal pôde ver ainda um pastor goleador. Hein? Não, mas ainda arrisquei dar umas corridinhas lá, valeu. Tivemos uma palavra à tarde com o pastor Everton, de Nova Santa Rita. Depois, à noite, tivemos mais uma palavra, ministramos lá o Espírito do Senhor, a presença de Deus nas nossas vidas, foi algo muito bom. E depois encerramos descontraidamente com um galetinho, né? Bom, as esposas devem ter visto que os maridos chegaram em casa melhores do que foram. Foi ou não foi, esposas? Se chegaram piores, me conte. Me conte, porque ontem, durante a pregação, uma parte eu falei exclusivamente aos maridos. Cheguei uma hora que cheguei a me confundir, eu disse, irmãos e irmãs. Não, irmãs não tinha lá, né? Só tinha três cozinhando, mas não estavam na palestra. Mas se eles chegaram pior, entregue eles para mim. Porque nós combinamos lá que seríamos melhores maridos e melhores pais. Não combinamos, homens? Combinamos. Então, vamos seguir esse trato aí. Também pedindo graça para Deus, para a gente ser muito melhor do que foi até ontem, né? Porque hoje já somos melhores. Vamos abrir a palavra de Deus, lá no livro de Juízes, no capítulo 15. No capítulo 15 do livro de Juízes, é logo aí no início da sua Bíblia, depois dos primeiros cinco livros, vem Josué e depois vem Juízes. Tem algo ali que Deus quer falar conosco. Algo assim muito interessante. Tem homens de Deus aqui? Tem. Tem mulheres de Deus aqui? Tem. É isso aí. E eu vou falar para quem é homem de Deus e mulher de Deus. Diz aí no capítulo 15, no versículo 8. Falando do Sansão, um homem poderoso, um homem de guerra. Diz ali, e feriu-os com grande carnificina. Ele matou muita gente ali num determinado momento. E desceu e habitou na fenda da rocha, de um lugar chamado Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Uma multidão de inimigos filisteus vieram agora. Perguntaram-lhes os homens de Judá, por que subiste contra nós? Responderam, subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhes respondeu, assim como eles fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para amarrar-te e para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse, jurai-me por vós mesmos que não me acometereis, ou jurai-me que vocês não vão me matar. Isso eram os irmãos que foram amarrar ele. Eles lhe disseram, não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, nas mãos dos filisteus. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com duas cordas e fizeram subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. E disse, com uma queixada de jumento, um montão e outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar de Ramat-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu, agora, de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amém, irmãos? É uma leitura um pouquinho longa. Se a pregação não foi boa, a leitura salvou o culto. Amém, irmãos? Se foi boa, a leitura mais a graça de Deus. Amém. Mas o Sansão, ele era um homem usado por Deus de uma maneira tremenda, um homem fortíssimo. Mas ele só era forte quando ele estava cheio do Espírito Santo. Quando ele estava vazio, era um homem de muitos problemas. Ele causou problemas a outros, causou problemas a si. Se você ler a história desse homem, foi uma história de altos e baixos. Muito altos e muito baixos. Pois, aqui nesse momento, ele tinha acabado de ferir os inimigos, os arqui-inimigos, os mais antigos inimigos, que eram os filisteus. Ele matou esse pessoal e se mandou para a terra dele. E diz ali no versículo 8, que ele entrou e habitou numa fenda da rocha. Foi lá num penhasco, tinha uma caverna num penhasco e se escondeu. Primeira pergunta que eu faço, o que é que um herói, um homem de Deus, faz escondido dentro de uma caverna? Está no lugar errado. Deus tinha chamado ele, não para se esconder, mas para ele ser um libertador de Israel. Em alguns momentos ele foi libertador mesmo. O que é que um homem de Deus ou que uma mulher de Deus faz escondido? Está no lugar errado. Vieram os inimigos e disseram para o povo daquela terra, o Sansão está escondido aí. E nós sabemos onde ele está e vocês sabem onde ele está. Entreguem ele a nós ou nós matamos todo mundo. Então, os próprios irmãos de Sansão, irmãos de sangue, 3000 homens foram lá onde ele estava escondido. O homem era de guerra mesmo, né? 3000 para prender um. O homem era poderoso. E chegaram lá e disseram, Sansão, sai daí. Era um buraco, era uma caverna lá no fundo do penhasco. Sai daí. Não, não sai, vocês querem me matar? Sai daí, nós não vamos te matar. Vocês juram que não vão me matar? Juramos. O juramento era um negócio assim, era penhorar a palavra mesmo. Não se brincava com juramento no Antigo Testamento. Juramos que não vamos te matar, apenas vamos te amarrar e vamos te entregar. Que irmão, hein? O que vocês acharam? Herói escondido. Irmãos entregando irmãos para ser morto pelo povo que veio buscá-lo lá, pelos filisteus, aqueles antigos inimigos. Pois entregaram ele, amarraram com duas cordas novas para se garantir que ele não escaparia. E o pessoal inimigo quando teve ele nas mãos, se você vê no capítulo 15, versículo 14, diz ali, que os filisteus saíram ao encontro, de que maneira? Jubilando, fazendo festa, até que enfim, pegamos esse homem, acabaremos com ele agora, ele não tem mais chance alguma. Mas, os inimigos não contavam com um personagem, que vai aparecer em cena daqui um pouquinho. Os inimigos prenderam mesmo, os próprios irmãos entregaram, os próprios irmãos, podemos dizer assim, fizeram parte de um pacto ruim. Os inimigos estão com o herói de Deus na mão. Mas quem entra em cena? Você viu aí na sua Bíblia? Quem entrou em cena? O Espírito Santo entrou em cena. Pode ser que você chegou aqui hoje à noite, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um moço, uma moça que anda com Deus, tem obedecido, tem amado o Senhor, tem caminhado no seu dia a dia, onde você trabalha, tem andado mesmo com o Senhor. Mas por alguma coisa, alguém te pôs amarras. E o pior, que aqui não foram inimigos que o amarraram, e nem inimigos que o entregaram. Quem o amarrou foi os próprios irmãos. Pode ser que às vezes tu tenha um sonho, tu tenha uma fé que Deus colocou algo no teu coração, algo que Deus deu para ti. E aí vem um irmãozinho e diz, isso não é para ti. Te deu uma amarrada nos teus sonhos, amarrou a tua fé. Se Deus te deu algo, faça. Peça orientação de irmãos mais velhos, sim, mas vá fazendo o que Deus te deu. Ou se na tua família você é um dos únicos cristãos que tem lá, ou o único, e você tem dito as coisas de Deus para eles, tem vivido as coisas, e eles dizem, não, isso não é bem assim, isso não vai dar certo. Querem te amarrar, os de casa, te amarrando a tua fé. É o que acontece aqui, os próprios irmãos amarrando o Sansão. Os crentes do Antigo Testamento, eles representavam o que representa a igreja hoje. Eles representavam o reino de Deus na terra naquele tempo. E agora, quando eles eram para governar, de repente chega aqui aquele pessoal inimigo, e eles, os próprios filhos de Deus, dizem para o Sansão, por que é que tu brigastes com eles? Por que tu te meteu com essa gente? Sansão sabia da posição de governo que ele tinha. Sabia que quando estava cheio do Espírito, ele governava. E os irmãos disseram para o Sansão, tu não sabes que essas pessoas dominam sobre nós, Sansão? Olha o que é uma mente cativa. Uma mente prisioneira, uma mente escrava. Olha o que é. Não eram eles para governar? Agora os inimigos estão governando eles. E o grande herói dos filhos de Deus, que aqui era o Sansão no momento, além de escondido, agora está sendo amarrado pelos irmãos. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Lugar nosso não é escondido em penhasco. O Senhor disse que o lugar nosso não é em caverna, como esse homem estava em caverna. O lugar nosso é que nós somos a luz do mundo e temos que ser colocados em lugares altos, disse o Senhor Jesus. Você acende uma vela, quando falta luz em casa, você acende uma vela e coloca debaixo de um balde. Não tem sentido nenhum. Ou debaixo de um barril, ou debaixo de uma cama. Não. A vela é para ser colocada no velador, ali no castiçal. Crentes não podem esconder a sua fé. Crentes não podem esconder o seu Senhor. Divulgue-o. Fala do que Ele tem feito por ti. Abra sua boca, testemunhe. Fale isso. Pois aqui, esse homem de Deus se esconde. E os irmãos, em vez de ir lá, dizem, Sansão, sai. Sai daí, Sansão. Tem 1000 deles lá. Quantos filhos de Deus tinha aqui? Filisteu era 1000. Hebreus eram 3000. Quem é que vence isso aí? Do lado de lá não tinha nenhum herói de guerra. Do lado de cá tinha um herói. Olha a cabeça dos filhos de Deus. Uma cabeça pequenina. Sem fé alguma. Sendo dominados de 1000 para 3000, que é isso? E o grande homem de Deus estava do lado deles. Não tenha cabeça pequena, irmãos. Lá no teu trabalho, sonhe. Às vezes as pessoas vêm me dizer uma coisa, pastor, eu estou sonhando isso. Sim, nós vamos orar a Deus. Vamos ver qual é o melhor caminho do teu sonho se realizar. Como canalizar esse sonho. Mas eu quero dizer, não mate os sonhos das pessoas. Mais do que sonho, não mate o chamado de Deus na vida das pessoas. Nem na sua própria vida. O próprio Sansão, ele teve essa vitória e depois se escondeu. Quando os irmãos deviam chegar lá, sai daí, o pessoal veio brigar conosco, sai daí, nós somos 3.000, temos a ti e temos a Deus, vamos dar uma surra neles e eles vão embora. Agora os filhos de Deus disseram assim: Sansão, por que tu fez isso? Eles dominam sobre nós, tu não sabia disso? Claro que sabia. E quando entregaram esse grande homem de Deus, seria morto se não fosse a chegada repentina do Espírito Santo. Você viu aí no verso 14? Os inimigos filisteus estavam jubilando. Porém, vai acontecer alguma coisa. E aconteceu. O Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele arrebentou as cordas, como se fossem fios de costura, já torrados pelo fogo. Você sabe que arrebentar um fiozinho não é problema nenhum, né? E se já está chamuscado pelo fogo, mais frágil está aquele fio ainda. Não deixe nada e ninguém te aprisionar. Agora você vai precisar de uma coisa. Espírito Santo, vem sobre a minha vida e me faz um homem forte, me faz uma mulher forte, me fortalece o interior quando as notícias são ruins, quando as pessoas dizem não, me fortalece, Senhor. Quando outros não creem naquilo que eu creio, me fortalece, Senhor. Quando amigos de escola debocham de mim, me fortalece. Quando de repente eu tenho fé em algo que o Senhor deu a mim. Uma vez, Deus me deu uma direção. E eu já vinha há tempos rabiscando algumas coisas, escrevendo. E Deus me deu a direção para escrever um livro. Do que eu já tinha, era só botar, organizar e botar na forma de livro. E por um tempo eu quis compartilhar com um amigo meu, vamos escrever juntos? E ele, vamos. Só que eu comecei, combinamos, tu faz isso, eu faço aquilo, tu faz isso. E eu fui fazendo a minha parte e ele nunca escreveu uma linha. E um dia, uma pessoa me disse, Paulo, Deus deu isso aí para ti. Deus não tinha dado esse desejo e essa visão para o outro. Fui falar com o irmão me disse, Paulo, eu não estou com pique para escrever nada mesmo, somos amicíssimos, eu não estou, não tenho vontade, não tiro tempo, não é o meu chão. Disse, então deixa para mim, porque eu vou por aí, já estou fazendo e a coisa estava andando. Então de repente Deus deu algo para ti, não deu algo para um amigo seu. Eu sei que às vezes a gente quer uma questão mais assim, tu quer levar alguns juntos contigo. Mas se Deus te deu uma coisa bem particular, faça. Ainda que outro diz, mas tu não tem capacidade, tu não vai conseguir. Faça, se Deus confirmou isso no teu coração, faça. De repente Deus te chama para evangelizar debaixo de um viaduto, debaixo de um desses lugares aqui, dessas passarelas. Evangelize. Ah, tu quer arrastar mais 5, 6 irmãos, de repente tu não vai achar 5, 6. Se Deus deu para ti, nem que seja sozinho, faça. Se Deus de repente deu para ti que tu tem que cuidar de crianças abandonadas, e tu quer levar meia igreja contigo e os outros irmãos não tem pique para aquilo ali, não te decepcione, porque Deus chamou a ti para um algo específico. Deus vai te dar algumas pessoas, mas de repente eu gostaria que toda a igreja fosse comigo. Não vai todos. Não te decepcione, já vou dizer de antecipadamente. Pode ser que alguns de nós querem estar aqui no louvor. Não cabe todo mundo aqui em cima, vocês sabem, né, irmãos? Se vier todo para cá, não cabe. De repente alguns irmãos não têm nem chamado para isso. Ou, pastor, Deus me chamou, então Deus, tu vai ter que ter capacidade para isso também. Porque chamado e capacidade vão ter que vir juntos. Não deixa ninguém te amarrar. Não deixa. Não deixa ninguém abortar o que Deus está gerando no teu coração. Pois aqui estava o homem de Deus. Rebenta as cordas. E voltou à luta. Ele rebenta tudo aquilo, acha ali uma queixada de jumento. Cabeça do jumento, acho que é mais ou menos desse tamanho, né? Ele pegou ali a mandíbula do jumento e veio 1000 homens. Ele ia matando todo mundo, penso com os dentes do jumento, ia rasgando todo mundo. 1000 homens mortos por um. Que diz lá em Josué, capítulo 23, versículo 10, lá diz que um só homem perseguirá 1000. E aqui aconteceu, um homem perseguiu 1000. Bom, acabada essa vitória, o Espírito Santo tinha enchido ele, ele foi poderoso, vitorioso. Era verão. Como é que nós sabemos que era verão? Veja no capítulo 15, versículo 1. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, lá a colheita do trigo era no verão. Luta com 1000 homens. E quem está escondido numa caverna, por algum tempo como ele estava, não estava comendo churrasco todos os dias, né, gente? Não estava com essa força toda. Nem estava emocionalmente com esse pique todo. Foi o Espírito Santo que encheu ele e fortaleceu ele. Agora, depois dessa vitória, tem a segunda luta. E hoje o tema da pregação é duas lutas. A primeira foi contra os inimigos externos. E a segunda luta que ele tem é contra a sede. Cansado ao extremo, sede, verão, 50 graus lá em Israel. Depois de lutar com 1000 homens, não diz aqui quanto durou, quanto tempo durou essa luta, mas só diz ali no versículo 16, com uma queixada de jumento, ele fez um montão de morto. E depois outro montão. Deu 2 montes de mortos. Você viu ali? 500 em cada monte. Hein? 500 mortos. É muita gente empilhada ali, né? Arrasta 500 defuntos para ver se tu não vai estar exausto no final. Ele amontoou todo aquele pessoal. Depois de matá-los, né? Amontoou. E aí ele estava com uma sede terrível. Disse, Deus, eu vou morrer, Deus. Eu não vou aguentar, Senhor. E olha o que diz o 18. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus nunca vai dar uma vitória pela metade. Portanto, você não vai morrer na praia. Como dizemos num ditado popular. Você nadou o oceano inteiro, lutou, lutou, lutou, quando já está chegando ali na beira da praia, deu uma cãibra e morreu. Pô, aí é muita zebra, né? Falando na linguagem simples. Pois aqui, depois de lutar, lutar, lutar, a sede. E não tinha água naquele lugar. Não tinha. Será que Deus vai deixar ele morrer? Nós já sabemos o final. Mas eu quero transferir isso para nós. Você teve uma vitória na sua vida. Será que você não vai ter a seguinte? Será que o Deus que te deu o amparo vai te desamparar no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte? Será? Não. Deus não vai te desamparar. O inimigo externo estava morto. Agora tinha um inimigo interna. Tinha uma necessidade interna. E esse inimigo precisava morrer também. E novamente Deus entrou em ação. E Deus tocou numa pedra. E da pedra saiu água. Aí no verso 19. Pode olhar. Pode olhar na sua Bíblia. O Senhor fendeu a cavidade que estava no lugar chamado Leí, e dela saiu água, e o Salomão reviveu. Parece, pela linguagem, o Sansão, parece que o Sansão tinha morrido. Como a gente diz, estou morto de sede. Ele estava morto de sede. Você lembra, quando Deus tocou em pedras em outros lugares, no Antigo Testamento, duas vezes com Moisés, saiu água da rocha. Lá no profeta Isaías, diz que Deus tira água da rocha para matar a sede do sedento. Essa mãe que estava com o filho ali, a Agar, no capítulo 21 de Gênesis, foi para o deserto, o Abraão, teve um filho com ela e chegou a um ponto que ficou a situação insustentável entre essa mulher chamada Agar e a esposa verdadeira do Abraão, a Sara. Elas entraram em conflito, os filhos entraram em conflito. E então a Sara disse: Abraão, não dá mais, manda essa mulher embora. E o Abraão, com uma dor no coração, com pesar, mandou a sua concubina embora com o seu filho, filho do próprio Abraão. Ela foi para o deserto e eles não tinham o que comer e não tinham o que beber. E diz que a mãe largou o menino mais longe para não ver o guri morrer de sede. Imagina você, mãe, tem que abandonar o seu filho longe dos seus olhos, eu não quero nem ver a morte dele. E de repente, Deus aparece ali e traz água, tem um poço de água. Deus faz poços onde não existe poços, irmãos. Aqui, Deus tirou água da pedra, onde não tinha nenhum poço, não tinha nada. A pedra era algo duríssimo. E o Senhor fendeu a rocha. Às vezes a gente pensa, né? Ah, eu passo meus problemas, eu tenho minhas lutas, e alguns de nós sempre imaginam que a sua luta é a maior. Eu quero dizer, ainda que você chegou aqui, você já teve vitórias no Senhor, hoje chegou aqui se sentindo tão pequenino, tão frágil, ou até derrotado, Deus abre a rocha para ti. E lá, o apóstolo Paulo fala lá aos Coríntios, no capítulo 10, que a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Do Senhor Jesus tu vai receber água para a tua vida. Tu vai receber ânimo para a tua vida. Tu não vai morrer no deserto, não vai morrer na praia. Não vai morrer na mão dos inimigos, não vai morrer amarrado. Até as amarras serão fáceis de rebentar à medida que você tem o Espírito de Deus na tua vida. Você sabia disso? Nós desfrutamos o maior poder que existe no mundo, está dentro de nós. E se chama Espírito Santo. O pessoal do pensamento positivo, eles dizem que você pensa positivo, o poder está dentro de ti, que é tu mesmo o poder, nada disso. O poder é dado a nós, o Espírito de Deus veio morar em nós. Você tem o Espírito Santo desde o dia que você se converteu. Agora esse poder pode estar lá abafado. Esse poder pode estar lá intimidado pelos teus próprios maneiras de crer. Você pode estar sendo crente e morando na caverna, como Sansão. Crente teve uma vitória maravilhosa. O que ele faz lá dentro de um penhasco? Crente no lugar errado. Enquanto ele estava lá no fundo daquele penhasco, o Espírito Santo não se moveu na vida dele. Quando ele foi içado para cima, foi tirado lá de baixo. Quando teve que entrar em luta mesmo, o Espírito Santo se apresentou. Quando você se dispõe a lutar mesmo, o Espírito de Deus vai te fortalecer. Agora, se tu te encolher, tu te intimidar, tu entrar num lugar escuro e não quer ver nada, o Espírito de Deus não vai se mover na tua vida. Agora tu pode dizer: Deus, eu estou amarrado. Porque ele estava amarrado, né? Eu estou amarrado, Senhor. Me deram alguns nós na minha vida, ou eu mesmo dei sobre mim. Espírito Santo, move o teu poder. E isso que parece ser uma amarra inseparável, será separada pelo teu poder. De repente pode ser uma enfermidade, irmãos. Ah, isso aqui não tem jeito, isso é uma amarra que não sai da minha vida. Sai sim. Nós temos visto tanta coisa linda, irmãos. Ontem eu tive um testemunho de uma pessoa que me disse: pastor, fui curado de AIDS. Sabe aonde? Na igreja do Mover. Não é porque a igreja, Deus está fazendo. Curado de câncer, isso tem dado toda hora. Curado do HIV. Irmãos, o poder de Deus está se movendo, e é mais, mas nós não podemos ficar trancados nas nossas cavernas de medo, de dúvida, de insegurança, não, para frente. Quem esteve no culto de quinta noite aqui, só faz um sinalzinho, veio uma pessoa nos visitar e ela estava embriagada, vocês viram, né? E veio aqui na frente, no corredor, e começou a dizer algumas coisas. E depois, então, irmãos levaram ele lá para fora, e ele disse que quando vinha por esse corredor aqui, ele ficou cego, ele não via mais nada, ele só via uma luz muito forte lá na frente. Que ele até começou a vir com a mão assim, quem estava aqui viu. E ele disse que deu um ódio daquele pastor, e ele enveredou que nem boi brabo aqui para frente. E chegou aqui, ninguém precisou tocar nele, tinha uma luz do Senhor aqui nesse lugar. E a palavra de Deus diz que nós cristãos somos a luz, irmãos. Essa pessoa já está na casa de recuperação, irmãos abraçaram ele aí, levaram, já está se recuperando. Já hoje, agora os últimos dias não está bebendo porque está lá, né? Já está sendo cuidado por outros irmãos de fé que cuidam dessas chácaras de recuperação. Assim nós tratamos o pecador. Aí quando levaram ele para a rua, lembra os irmãos que cuidaram dele lá? Ele só pedia, não me batam, não me batam. Ele diz, eu já apanhei muito na minha vida. Claro que o diabo tentou fazer uma bobagem com ele, de trazer, fazer um fiasco. Mas a igreja foi mostrando amor e firmeza. Já está se recuperando de todas as maldições que ele vivia. Amém, irmãos? Pessoas, tem muita gente amarrada nesse mundo também. Mas hoje eu não estou falando dos mundanos, hoje eu estou falando de nós. Que quando um crente poderoso na mão de Deus, ele está fora do lugar dele, ele está como que amarrado na sua fé. Você chegou aqui hoje, meu irmão, sentindo que você é nada? Quem disse que tu é nada? Deus não foi. Deus disse que tu é muito especial. Porque ele mandou o filho dele morrer por ti. Se tu fosse nada, para que vir Jesus tentar salvar? A gente só salva coisas preciosas. Uma vez eu estava na praia com a minha esposa e subimos num... tipo num trapiche desses, né? Que entra para dentro do mar. E eu tinha comprado um chapéu de palha, te lembra, Tânia? Um chapéu de palha, 5 pila. E aí veio um vento e levou o chapéu de palha. Te lembra? Não, eu não pulei, eu não sou louco. Vou pular lá naquele fundão com onda brava lá dentro. Tive pena do chapéu de palha, devo dizer. Viu? Mas não pulei, não. Ele não é tão precioso para pular atrás. Agora, se um filho da gente cai na água, aí é precioso. Aí nós vamos pular. Mesmo que não somos especialistas em salvamento. Mas nós vamos fazer alguma coisa. Não é, irmãos? Se cai uma esposa, se cai um esposo, vai pular, né, esposo? Amém! Amém. Pô, não me deixa mal aí. Hein, os namorados aí. Ô, Uriçou, auditório. Tem irmão que vai dizer, tchau, querida. Não vai pular, eu não. Não sei nadar. Bom, mas eu estou dizendo, irmãos, que quando é algo precioso, nós vamos atrás. O Senhor veio a esse mundo porque você é precioso, você é preciosa. Mas o diabo tenta imprimir na nossa mente que tu não vale nada. Aqui se tem hoje, eu não vi todos os visitantes, ou se tem um crente que está desviado. Ah, Deus não me quer mais, eu não presto mais para o reino de Deus. Presta sim, volta. Volta para o reino de Deus, volta a ser cristão verdadeiro. Volta, tu é precioso. Se tem algum crente que está dizendo assim, não, eu sou crente, mas eu só quero ir lá na igreja, ficar bem quietinho no meu canto, não me envolver com nada. Não. Esse pensamento o Sansão teve. E se enfiou numa caverna, num penhasco. E hoje nós estamos te chamando, irmão, vem, vem para cima. Sai da caverna, sobe, nós vamos te levantar, mas não para te entregar para os inimigos. Nós vamos te levantar para lutar juntos contra os inimigos. É para isso que nós vamos te levantar. Um homem de Deus, nesse caso aqui do Sansão, teve essas duas lutas. Uma externa e uma interna. Você pode ter as tuas lutas, mas eu quero te dizer, sejam elas externas, contra outros, outros contra ti, ou sejam coisas do teu pensamento, ou da tua fé, às vezes quer bater uma dúvida, um medo, sei lá o que for. Você pode pedir para o Senhor, Senhor, eu preciso água, Deus. Eu estou sedento. E o Senhor Jesus disse o quê? Quem tem sede, venha a mim e beba. Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Rios, águas correntes, fluirão do seu interior. E isso o Senhor falava com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que crescem. Porque até esse momento, o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado. Amém, irmãos? Rios vão brotar de ti. Não é um córrego pequeno, uma sanga mínima, não. É um rio. As coisas de Deus, tudo é abundância. Tudo é muito. Deus tem fartura. Deus tem o Espírito dele para ti, irmão. Esse mês nós estamos falando bastante sobre esse assunto. Porque esse assunto do Espírito Santo foi o que levou essa igreja a nascer 5 anos atrás. Quinta-feira estamos comemorando nosso 5º aniversário de fundação. Mas nós não vamos ficar também como igreja escondido. Não vamos, né, irmãos? Não vamos. Não vamos ficar amedrontados por nada. Tem uma palavra de Deus que diz lá em Atos capítulo 2, versículo 24. Que a morte não teve força. E os grilhões da morte não conseguiram segurar Jesus na morte. Foi impossível para a morte. Rebentar grilhões quer dizer rebentar algemas, correntes. Você pode. Sim, você pode, mas que isso não é aquele livro de autoajuda, pregação de autoajuda, não. Você pode, mediante a ação poderosa do Espírito de Deus na tua vida. Amém? Pode ou não pode? Podemos. Com o Espírito de Deus, podemos, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, então? Vamos ficar de pé? Aleluia, Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos orando, vamos orando. Vamos orar, o irmão veio me dizer que foi curado da coluna, ele tem um problema sério de coluna. Ele veio me dizer que foi curado. Então ele vai falar isso quinta-feira, tá, irmão? No nosso aniversário. Eu quero te pedir que você agora fale com Deus. Você ouviu a palavra. A palavra tem o sentido de gerar fé no seu coração. Você anda se escondendo? Você está dentro de uma caverna. Você até é crente, você é do Senhor. Mas está intimidado por alguém? Está amarrado? De repente até irmãos te amarraram. Fala com o Senhor agora. E peça, Espírito Santo, vem sobre mim. E me dá uma fé tão poderosa, que rebenta qualquer tipo de laço. Um pai, uma mãe, na infância, pôs algum laço. Fez você acreditar numa mentira. Rebenta esse laço. Rebenta esse laço. O Senhor Jesus te ama, você é precioso. Você tem sede. Já teve tantas vitórias, mas hoje, pastor, eu me sinto tão seco por dentro. Peça para o Espírito Santo vir sobre ti. Peça para o Espírito Santo. Ele mata a tua sede. Sede de vida. sede de paz, sede de alegria, sede de uma orientação reta e correta, peça ao seu Senhor, nesse momento, peça ao Senhor. É você e Deus. Não deixe passar essa noite. Não vá para casa com nenhum tipo de amarra. Se também você foi enganado ou traído por alguém, até por irmãos que te decepcionaram, não deixa mais isso servir de amarra nos teus sentimentos. O Senhor sempre vai entrar em ação, mas você tem que sair da caverna e você tem que clamar: Senhor, eu vou morrer de sede. E o Senhor vai dizer: não. O Senhor vai tocar a rocha para dar água a cada um de nós. Fala, Senhor. E além de falar, leva-nos a passos de transformação. Leva-nos, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Fique orando, irmão. Vamos ter um tempo orando hoje à noite. Vamos ter um tempo falando com Deus. Você ouve a palavra, mas a pregação ajuda. A oração ajuda a firmar essa palavra no teu coração. Fique orando. Os inimigos podem estar se alegrando, mas saiba que o Espírito Santo está vindo em teu socorro. E você vai ter força para arrebentar toda forma de cordas que puseram sobre ti. Você vai ter força para lutar contra os inimigos. Vai ter força para clamar por Deus, para Ele matar a sua sede. Vá falando com o Senhor. Tira um tempo na presença de Deus. Tira esse tempo. Fique na presença. Diz assim uma palavra do Senhor. Eu vou ler a vocês, irmãos. Os aflitos e necessitados buscam águas e não encontram. E a sua língua de seca se apega ao céu da boca. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu sou o Deus de Israel. E matarei a sede deles. Abrirei rios nos altos desnudos. E abrirei fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas. E a terra seca em mananciais. Existem sim momentos da vida secos, desérticos, existem. Mas Deus diz que vai abrir rios no deserto. Eu quero orar agora, irmãos, por um tipo de irmãos que se sentem presos ou até amarrados, que as coisas não andam. Diz: pastor, eu estou como aqui dentro de uma caverna mesmo. Me sinto para baixo. Preciso que alguém me levante. Se você está entre esses, se sentindo amarrado, você pode fazer um sinal com a sua mão. Nem vou te chamar aqui na frente, não. Só vou orar especificamente por ti.